Estamos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station en California. Comenzamos el programa del día de hoy con este tema que se titula Cocada. Pertenece a Antonio Vieira y está en el disco de Rita Benedito del año 1997, su primer trabajo discográfico. Días atrás conversamos un poquito sobre lo que nos está pasando a todos en esta pandemia que ha impedido que podamos estar cerca de nuestros seres queridos. Rita acaba de lanzar una canción que estamos estrenando hoy aquí en Contacto Brasil. El tema fue compuesto por el marañense Joãozinho Ribeiro, coterráneo de Rita y de Zé Cavaleiro, que divide los vocales con Rita en esta canción. Esta canción habla precisamente de los afectos, del amor, que también anda un poco relegado en todo lo que estamos viviendo. Dejemos que ella misma nos hable sobre esta canción. Y ahora nos vamos a ouvir a música Com Afeto das Canções, do compositor maranhense Joãozinho Ribeiro. Joãozinho Ribeiro é meu amigo, também conterrâneo, porque eu sou do Maranhão. E ele fez essa canção em plena pandemia, no ano passado, em 2020, e me mostrou, me mandou por WhatsApp. E eu fiquei encantada com a música, porque além de ter um ritmo maravilhoso, que é o reggae, né? Um gênero super universal e contagiante. E principalmente também pela letra, que a letra é realmente um chamado assim, para tudo que está acontecendo agora no momento, quando ele diz, deixar que o mundo se dane, não, que o amor não nos abandone. Ele faz um chamado a toda a humanidade, a todas as pessoas, para que mantenham firme e forte o pensamento da energia positiva, né? Do amor, para que a gente consiga atravessar todo esse caos que se instalou no planeta, né, com o advento dessa pandemia. Então, com o afeto das canções, o próprio nome da música já é declarante, né, de uma proposta, de uma energia positiva, que só a música mesmo e a arte consegue fazer vibrar, né, fazer transcender e despertar nas pessoas esse sentimento de esperança, de amor, de confiança, para que a gente consiga realmente sair de toda essa energia desgastante, dessa energia difícil, né, que nós estamos vibrando no momento, energia de medo, de insegurança, de tristeza, de dor, de morte, de perda, enfim. A música faz, ela através da mensagem, do ritmo, que é o reggae, né, como falei, um ritmo ensolarado, ela consegue transmitir toda a energia positiva que a gente precisa nesse momento. Então agora com vocês, com o afeto das canções, que eu tive o prazer de dividir os vocais com meu querido amigo e conterrâneo, Zé Cavaleiro, grande cantor e compositor brasileiro. Abandone em vão. Toda aranha tem na teia ciência e capricho.

con el afecto de las canciones, que el amor no nos abandone. El tema está interpretado por Rita Benedito y Zeca Baleiro. Enseguida oímos Filhos da Precisão. El tema pertenece a Erasmo Dibel y está en el disco Pérolas aos Povos, lanzado en el año 1999. En este, que fue su segundo disco, hay otra canción que a mí me gusta muchísimo. Entonces le pedí a Rita que comentara sobre A Mulheres y ella nos dijo lo siguiente. Essa música que nós vamos ouvir agora se chama A Mulheres e é de uma compositora paulistana chamada Vânia Borges. É uma música que eu gravei no meu segundo CD, Pérolas aos Povos, e que já toca bastante aqui no Contato Brasil. É uma música que eu gosto muito da sonoridade, da letra, do que diz a letra e também da melodia. Acho linda a melodia dela, assim, por isso que escolhi gravá-la, né? Eu busquei através do arranjo junto com a minha banda criar um universo assim onde as pessoas pudessem viajar pelo mundo e por várias tribos do mundo e percebessem a força do poder feminino em cada tribo, né? Em cada lugar, assim, a energia das mulheres, o encantamento das deusas, né? A força do sagrado feminino através da da pulsação, do arranjo, né? Do arranjo de metais que tem, que é lindo, os dialetos que eu uso nos vocalizes, tudo assim para criar uma sonoridade world music mesmo e que todo mundo pudesse estar em vários lugares do mundo celebrando a força da criação e o poder divino da mulher. Então, para vocês, há mulheres. na costa do mar. Vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim. A prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar. Vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim. A prata derramar. Estamos em contacto Brasil hoje com Rita Benedito, comentando algumas de suas canções. Hay una que anda por los 2 millones de visualizaciones en el YouTube, se llama Siete Marías y fue compuesta por ella. Esa música que nós vamos ouvir agora se chama Sete Marias e é uma composição minha que eu fiz em homenagem às figuras míticas das pombas giras, que são figuras muito conhecidas aqui no ritual religioso do candomblé e da umbanda brasileira. Mas também ela é uma música que ressalta a força do feminino também, né? Porque as pombagiras são mulheres, mulheres divinas, mulheres de poder, de força, de empoderamento, mulheres guerreiras, muito, muito seguras, muito, muito firmes. Então essa energia da mulher mesmo, na sua máxima potência, né? É bem refletido nessa música Sete Marias. E eu quis fazer uma homenagem a essa personagem, né? A essas figuras míticas da religiosidade afro-brasileira. Essa música já alcançou mais de 2 milhões de visualizações, porque foi realizado um clipe também para mostrar todo o universo das pombagiras, né? Ela também é uma música que eu lancei nas plataformas digitais, assim, para celebrar os 15 anos de um projeto Tecnomacumba, né? O projeto Tecnomacumba já vai fazer 18 anos, então ela foi lançada 3 anos atrás. Mas ela é uma música muito forte, que as pessoas têm uma identificação muito grande pela força que ela transmite, pela energia contagiante do ritmo. Eu digo que isso é um curimbó, que é uma mistura de curimba com carimbó, que são duas referências rítmicas brasileiras, né? Um ritmo tipicamente brasileiro, assim, que tem toda a diversidade da música brasileira. Então aqui para vocês esse swing todo, essa energia toda das Sete Marias. Padilha, Siete Marías, una composición de Rita Benedito, a quien tuvimos el gusto de tenerla cerquita hoy en la primera parte de Contacto Brasil. Muchas gracias, Rita, por tus palabras, tu música y tu profunda identidad brasileña. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Escuchamos a Gilberto Gil y Caetano Veloso interpretando este tema que se titula Cada Macaco no Seu Galho y pertenece a Riachão, genial compositor baiano, al igual que Gil y Caetano. Este tema está en el disco Tropicalia 2, que fue realizado en 1993 para celebrar los 25 años del antológico Tropicalia o Panis et Circensis, lanzado en 1968, disco manifiesto del tropicalismo. También es la celebración de una constante colaboración musical y una profunda amistad entre Caetano Veloso y Gilberto Gil. Juntos han producido mucho,

dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia no pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Quem rezou, rezou. Quem não rezou, não reza mais. Há tantos mil corcovados no cais. Cada um carrega um Cristo e muitos carnavais. Luxo, miséria, grandeza, conflito e paz. Diante da pedra são todos iguais. No pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia no pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Joaquim José me chamou pra um canjerê, samba lelê nas escadas da Sé. Se o bispo deixar e Jesus não se ofender, o pessoal vai fazer um pagode espel. E aí vai ser sopa no mel, no pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia no pão de açúcar, no pão de açúcar de cada dia. Dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Diz que deu, diz que dá. No baile da corte foi o conde deu quem disse para a dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi é comer e beber pitaricaê. No baile da corte foi o conde deu quem disse para a dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi é comer e beber pitaricaí. Dá licença, meu senhor. Estamos em Contacto Brasil, os temas que ouvimos um a um de Edgar Ferreira, un clásico en la voz de Jackson do Pandeiro, y esta versión de los Paralamas do Suceso. Enseguida oímos a Dona Onechi, la reina del carimbó, ritmo muy popular en el nordeste de Brasil. Se titula No Meio do Pichiú y está en el sensacional álbum Banzeiro de Dona Onechi, grabado recientemente en 2016. Ella está actualmente con 81 años y una energía admirable. La exitosa banda baiana System lanzó en 2020 el sencillo Misanga junto a un antiguo dúo formado por Antonio Carlos y Jocafi, muy conocidos en los años 70 en Brasil. Enseguida oímos a Alessandra León, percusionista y cantante pernambucana, y el tema Boa Hora de su disco Dois Cordões del año 2019. Y finalmente escuchamos un quinteto de voces formado por conocidos cantantes brasileños. Ellos son João Bosco, Moisés Márquez, João Cavalcanti, Alfredo del Peño y Pedro Miranda. Ellos están en el disco más reciente de João Bosco, Abricó de Macaco, lanzado en el año 2020. Y nos vamos por hoy en Contacto Brasil, programa que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución de este programa. Nos despedimos con el tema Incompatibilidad de Genius, otra composición de João Bosco y Ardir Blanc. João Bosco y el magnífico bandolinista Hamilton de Holanda lanzaron una propuesta en 2020 para quien quisiese cantar este tema acompañado por ellos. Así surgieron montones de versiones que fueron publicadas en las redes sociales con muchas sorpresas. Músicos e intérpretes no solamente de Brasil, sino de otros lugares del mundo participaron en este desafío. Y esta es la versión sensacional de la agrupación vocal Ordinarios. Que disfruten, salud y felicidad para todos. Começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela inveja soprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um bolinho instantinho no bar, bastou. As noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pra um bruxo rezar. Meu café nas calças pra me segurar. Se eu tô, ai, se eu tô devendo um dinheiro, venham me cobrar. E venham me cobrar. Peste abre a porta e ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, só peço feijão, ela deixa salgar. Ela deixa salgar. De casa vou pra me atazanar, só pra me atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro, foi no burro. Me deu na cabeça sem ter me humilhar. Quero me separar. Yo.